Meu sonho é ter você, desejo muito te ver. Eu só queria entender se aquele beijo valeu. Confio em meu coração, quero viver com emoção, sem medo de te perder, poder ficar. Meu sonho é...